roubando num pesco, só dói minha beat. Tentando expandir minha mente, observando o jogo, vários deles caiu easy. Ela sempre vem me chama quando a vida dela pede uma cena de filme. Tanto tempo num estúdio, todo santo dia eu tô desbloqueando o nível. Vários vermes tão supondo tanta história sobre a vida de um jovem negro. Ando me sentindo tão normal, com tão pouco eu fiz toda história negro. Acho que eu fiz um milagre porque eu transformei a dificuldade em dinheiro. Só desligar o autotune porque eu quero ver esse mano entrar em desespero. Vivendo muito com a minha novinha, movimentando mais grana que a China. A minha gatinha não é sob medida, tá viciado em viver essa vida. Vivendo muito com a minha novinha, movimentando mais grana que a China. A minha gatinha não é sob medida, tá viciado em viver essa vida. Jogo ela no jatinho, diamante cubano no pescoço da minha beat. Tentando expandir minha mente, observando o jogo, vários deles caiu easy. Ela sempre vem me chama quando a vida dela pede uma cena de filme. Tanto tempo num estúdio, todo santo dia eu tô desbloqueando o nível. Pega a grana, mano, de uma vez. No V8, nego, no V6. Depois vou descansar numa rede. Gravo só dentro da Escalade. Tentando conhecer outros seres. Dá pra ver se eu encontro o bilhete. Tô ficando com superpoderes. Eu tô tendo que não nunca teve, yeah. Jogo ela no jatinho, diamante cubano no pescoço da minha beat. Tentando expandir minha mente, observando o jogo, vários deles caiu easy. Ela sempre vem me chama quando a vida dela pede uma cena de filme. Tanto tempo num estúdio, todo santo dia eu tô desbloqueando o nível. Vários vermes tão supondo tanta história sobre a vida de um jovem negro. Ando me sentindo tão normal, com tão pouco eu fiz toda história negro. Acho que eu fiz um milagre porque eu transformei a dificuldade em dinheiro. Só desligar o autotune porque eu quero ver esse mano entrar em desespero. Isso é trap mixtape.